Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos na Rádio Boa Nova mais uma edição do programa Palavras de Esperança, hoje com a participação do Sr. Padre António Loureiro, da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Neste programa vamos olhar para a liturgia deste domingo, o sexto domingo de Páscoa, um programa que acontece em direto à sexta-feira, portanto 12 de maio, e com a reposição no domingo, dia 14 de maio. Aqui pelo meio temos as celebrações do 13 de maio, portanto é inevitável falarmos dessa data. Senhor Padre, muito bom dia, obrigada por se juntar a nós em mais um programa das nossas Palavras de Esperança. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos realmente num tempo importante, a meio do mês de maio. O nosso coração está em Fátima, também deveria ser peregrino a pé a Fátima, este ano não fui, ficará para a próxima vez, mas espero poder participar logo nas celebrações. Realmente eu acho que até sou um pouquinho devoto de Fátima, sobretudo porque Fátima é um convite a renovar a fé, e também porque eu gosto de sentir a fé com a multidão. No fundo, a fé não é uma coisa individual, mas é uma coisa, algo que coletivamente se experimenta muito intensamente em Fátima, e gosto, isso faz bem, porque é uma fé que é comum. Uns vivem a fé de um modo mais intenso, outros menos, mas é uma fé popular, mas ao mesmo tempo muito radicada, e penso que importante, e que muitas vezes as pessoas sentem com muita intensidade. E em cada ano notamos isso mesmo, não é? Sobretudo neste mês de maio, são muitos peregrinos que rumam até Fátima. Exatamente. Portanto, é algo que pode estar um bocadinho mais adormecido, mas que nesta altura do ano rompe pelos nossos corações. Não é uma fé intelectualizada, mas é uma fé de coração, uma fé vivida interiormente. Também talvez não seja uma fé de todos os dias, mas é uma raiz de fé que é profunda, e penso que Fátima tem ajudado a que esta fé se vá mantendo em Portugal de modo vivo. E este caminho de peregrinação, e de, às vezes é por promessas, mas também é, a promessa não é o essencial. O essencial às vezes é só mesmo por uma questão de estar com sim, a Nossa Senhora, não é? Que é importante, de mostrar que estamos com ela todos e os dias. E a Fátima não é cumprir uma promessa, a Fátima é para estar com Maria, com a sua mensagem, com o Evangelho, e também fazer uma experiência de fé comunitária, fé. Uhum. E fazer um caminho de fé. Isso é que eu penso. Uma manifestação de fé, não é? Sim, podemos dizer assim. Mas também caminho de fé. Caminho de Quer fé. Dizer, interiormente a pessoa ali vai renovar a sua base, o seu acreditar, a sua esperança na vida eterna, a esperança em que Deus está connosco e ajuda, e penso que isso é muito importante. É esta importante. Altura, portanto, os peregrinos, boa parte, se não quase todos, já terão chegado ao santuário, não é? Hoje acontecem. Sim, já eles estão a chegar hoje, os que não chegaram ainda, não é? Porque a participação logo à noite, com certeza, é sempre um momento muito especial. O sábado, e depois de modo ainda mais forte o domingo, o dia 13, a missa do dia 13. Exatamente. Então este ano será um sábado, possivelmente haverá muitíssima gente. Exatamente. Sr. Padre, e porque também temos aqui nestas considerações esta indicação de que Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, vai presidir a estas comemorações. Exatamente, o cardeal, que é a segunda figura do Estado no Vaticano, vai estar connosco, vem presidir, e ele sente que vem também como mensageiro de paz, a rezar pela paz, e a sua mensagem destes dias é justamente isso. Ele está, a Igreja está a praticar, até se fala num encontro do Papa com Zelensky, que não sabemos se é verdade ou não, mas o Vaticano preocupado pela paz. E ao mesmo tempo o cardeal também vem com uma palavra de esperança e de confiança para os jovens, porque ele diz que a Jornada Mundial da Juventude continua a ser um instrumento eficaz da pastoral juvenil, porque é muito importante viver a experiência de fé em comunhão uns com os outros, uma experiência profunda, uma experiência forte de fé que os jovens podem viver uns com os outros, e que também isso alimenta a fé. A Jornada Mundial da Juventude participa, então, de algum modo, este espírito de Fátima. Um encontro mundial onde os jovens, motivados pela fé, orientados à fé, vivem uma experiência comum, estando uns com os outros, louvando o Senhor. Penso que isso é uma experiência marcante. Eu também tive essa experiência várias vezes. Gosto de ir a Fátima também por isso. Há pessoas que gostam de ir a Fátima quando estão sozinhos, uhum, em solidão, e também é bom. também é muito bom. Mas participar na grande assembleia também é bom. Também é bom. Porque é justamente sentir que a fé não é uma coisa individual, mas é uma coisa de todos e que todos juntos louvamos o Senhor. Seu Padre, isto acaba por ser, estas comemorações, ainda por cima com a presença da segunda figura do Estado do Vaticano em Fátima, sabendo nós que o Santo Papa é esperado na Jornada Mundial da Juventude, portanto abre aqui já uma espécie de caminho para essa grande jornada. Sim, de agosto. Porque realmente, mas já falta pouco. Já falta muito pouco. Não é? E os símbolos então, também vão estar nas comemorações de Fátima, não é? Exatamente. Portanto, tudo que agora em Portugal mexe aponta para a juventude, para a jornada, e também os nossos jovens, pois, que se sintam desafiados. Às vezes parece que se sente pouca motivação nos jovens portugueses. Então é preciso também sentirmos que vale a pena arriscar, e que é uma oportunidade que temos em casa. É verdade que ir a outro país também é desafiante, porque vais a outra cultura, vais a outro ambiente, tens uma experiência diferente. Estar em Portugal, acolher os jovens, também pode ser uma experiência muito boa, e então fica também esse desafio no ar, não é? Que os nossos jovens se sintam motivados. Aqui no nosso caso, as famílias de acolhimento também, temos algumas famílias, mas queremos ter mais, porque para acolher 200 ou 250 jovens em famílias, são precisos 150. Já estamos dois por cada família. Dois por cada família. Portanto, já estamos a mais de metade, mas ainda temos necessidade de mais famílias. Oxalá também aqui na nossa cidade, ao ver do hospital e o nosso concelho, seja uma experiência muito marcante, muito desafiante, não só com jovens, mas também com todos os voluntários. Haverá, com certeza, as paróquias a envolverem-se, as comunidades, pessoas que terão que ir ajudar ou que vão ajudar, pessoas que... Estes jovens que vão ficar nas casas de acolhimento, portanto, segundo explicou o seu padre Pedro, portanto, é para pernoitar e também o pequeno almoço, mas depois há outras refeições que é preciso assegurar para estes jovens, não é? E então... Basicamente, as refeições é a organização que oferece, é o COTE, claro, que está a organizar. Portanto, é preciso um grupo grande de voluntários, não é? Portanto, só é pessoas que queiram ajudar, são bem-vindas, porque é necessário preparar 200 refeições, também não é assim 2 minutos, não é? Não, claro que não. E depois muitas vezes será também de sandes, de coisas que se possam levar para comer noutro sítio, portanto isso implica algum esforço, então oxalá também tenhamos voluntários. Fazer voluntariado nesse sentido também é bom. Há pessoas que marcaram férias para estes dias, justamente para estar disponíveis. Isso é bom sinal, não é? Exatamente. Portanto, dizer mesmo que querem ter disponibilidade para poder ajudar e colaborar. E depois dizer que também Portugal, nos eventos internacionais, é conhecido pelo bom acolhimento. A maneira de acolher o português é sempre notória. E então, oxalá, também tínhamos essa experiência com aqueles que nos vão visitar, que sejamos exímios e muito com acolhimento humano, e depois também nas coisas que são necessárias, assim, muito, muito caloroso. E oxalá isso aconteça connosco, ou seja, vai acontecer. Mas todos aqueles que se sintam, e o tempo aproxima-se, portanto, vamos sentindo que é mesmo necessário, então vamos também colaborar com o espírito animoso, porque no fundo é uma experiência de amor ao próximo, que faz bem a quem recebe esse amor, mas também faz bem, em primeiro lugar, a quem o pratica. Portanto, amar o próximo, em primeiro lugar, faz-me bem a mim. Dá saúde, não é? Exatamente. A gente às vezes anda aí sem coisa. Então, olha, põe-te a amar o outro que serás muito mais feliz e terás muito mais energia para oferecer. E depois também receberás amor dos outros. Portanto, às vezes estamos à espera de receber, mas o primeiro passo é dar, e quando dás, depois também vais receber. É caso para dizer uma frase bonita que li e que está de conhecimento de outras pessoas, que é: se queres alegria, semeia e cria. Exatamente. Portanto, se fores tu o primeiro, depois também vais recolher. Não é? Aliás, os agricultores sabem muito disso, não é? Se não semeares, não recolhes. Não recolhe. E a gente às vezes está à espera de recolher sem ter semeado. Se semearmos amargura, colhemos amargura. Ora, isso não tenho dúvida nenhuma. Não é? Muito bem, seu Padre, muito temos sempre para dizer, mas, e porque ainda estamos a falar da Jornada Mundial da Juventude, queremos também falar do Canto pela Paz. Exatamente, uma iniciativa que surgiu nestes dias, que significa o quê? Que várias religiões, várias culturas, vários ritos se querem unir para, na Jornada Mundial da Juventude, cantarem pela paz. Então temos cristãos, muçulmanos, mórmons, hindus e outras tradições religiosas que num coro, num canto, querem cantar pela paz. Isto acontecerá no Festival da Juventude, depois logo no início das jornadas, e pretende ser um momento, ou durante as jornadas, um momento feliz, para que sintamos que os jovens também sabem unir a outros jovens e que as diferenças culturais e religiosas podem ser também caminho para a paz e não razões de violência de uns contra os outros. Penso que a fé semeia a paz. Aliás, Jesus disse: a paz esteja convosco. E o cristão é chamado a ser um instrumento de paz na sociedade. E sabendo dar as mãos também às outras confissões, no respeito mútuo, mas descobrindo que a paz entre os homens é um dom melhor do que as diferenças que possamos experimentar e que não, e a discórdia e a violência deveriam ser erradicadas do nosso coração e do nosso pensamento e da nossa ação. Verdade. Seu Padre, por cá falamos também do texto da catequese que acontece amanhã. Exatamente, este sábado, portanto amanhã, dia 13, teremos um momento também importante na nossa pastoral, concretamente em Alvedo Hospital, mas também chamado a que outras paróquias possam participar, que é o texto da catequese. Convidamos todas as crianças da catequese, todos os pais da nossa catequese e toda a comunidade a poder participar neste momento de louvor a Deus através de Maria, justamente no dia 13 de Fátima, no dia 13 de maio, que será à noite aqui na nossa cidade. Então convidamos que todos possam participar e com o coração bem disposto louvar a Deus através da oração do terço e deste momento de simples com as nossas crianças, mas muito autêntico. Vai ser onde, seu Padre? É aqui na Praça Ribeiro do Amaral, portanto ali na Praça da Eira. E depois faremos uma pequena procissão também ali à volta, no fundo para dizer que é um espaço que podemos usufruir porque podemos caber todos e pode ser também muito bom de sentirmos em comunhão com Fátima. Um bocadinho pequenino, não é? Aqui no nosso ambiente. Exatamente. Mas com o mesmo espírito. Em comunidade. Com o mesmo espírito de louvor a Deus e de partilhar uma experiência de fé, neste caso também muito com as nossas crianças. Os videntes de Fátima, os pastorinhos também eram crianças, portanto a criança também tem um lugar especial. É a partir deste de que horas? 13 de maio. Será às 21 horas. Às 21 horas. Portanto, fica aqui também o convite a todos quantos queiram marcar presença, assistir, participar. É ao ar livre e o tempo também está convidativo. Senhor Padre, vamos então centrar-nos na liturgia deste domingo, sexto domingo da Páscoa, com a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Mostra que o Espírito Santo é concedido pela imposição das mãos dos apóstolos. Exatamente, este texto é um texto muito interessante, capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Aconteceu depois da morte de Estevão, o primeiro protomártir, que depois os cristãos, iniciou-se uma perseguição aos cristãos e fugiram de Jerusalém. Ficaram os apóstolos, os outros fugiram. Então aparece Filipe, que era um dos diáconos que tinha sido instituído um capítulo ou dois anteriormente, no início, foram para a Samaria e este começou a pregar o Evangelho. E as pessoas que escutavam surpreendiam-se e aderiam à fé. Lá está aqui também, aqui havia muitos milagres, mas pronto, basicamente o anúncio da palavra levou à conversão. E então chamaram os apóstolos para que impusessem as mãos sobre aqueles que aderiam à fé para receberem o dom do Espírito Santo. Não é? E então isto é muito bonito, porque dizia isto, houve muita alegria naquela cidade, com o anúncio da palavra, e então, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos para que recebessem o nome do Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles, só estavam batizados em nome do Senhor Jesus. Então impunham-lhe as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Portanto, isto é o que fazemos no Crisma. Exatamente. Celebramento do Crisma. A imposição é a imposição das mãos. Colocação. Com a oração, depois também se tem o óleo e a oração, mas o crisma nasce aqui. Muito portanto, bem. Foram evangelizados, depois, para receberem o dom do Espírito Santo, chamaram os apóstolos que vieram, que seriam os bispos da altura, e impuseram as mãos e receberam o dom do Espírito Santo. Portanto, continuamos a repetir o mesmo gesto com o crisma, com o sacramento do crisma, quando chamamos o Senhor Bispo que venha impor as mãos para receberem o dom do Espírito Santo. Muito bem. Sr. Padre, avançamos então para a segunda leitura de São Pedro, que nos transmite esta mensagem de que estamos sempre prontos para dar razão da nossa esperança. Exatamente, é algo bonito, não é? A carta começa assim: venerai a Cristo, Senhor, em vossos... A primeira carta, não é? De São primeira Pedro. Carta de São Paulo, de São Pedro. São Pedro. E diz: venerai a Cristo, Senhor, nos vossos corações. Portanto, isto é a primeira coisa. É que eu sou chamado a venerar, a louvar, a adorar, ter a Cristo no coração. Quando alguém tem a Deus no seu coração, a sua vida é transformada. é a vida animada pelo Espírito Santo, aquilo que dizíamos na primeira leitura, recebi o Espírito Santo. Então agora, venera a Deus no teu coração, aconteça o que acontecer. Não é só aquela angústia de eu precisar de Deus e então lembro-me de Deus para me socorrer. Não, é, eu tenho o Espírito Santo, o Espírito Santo torna-me filho de Deus, unido a Cristo, então venero a Deus, como Cristo louvava o Senhor e vivia a vida com Deus. E depois o que é que eu faço? Se eu tenho a Cristo no meu coração, diz então São Pedro, está sempre pronto a dar razão da tua esperança a todos aqueles que te pedem, ou que te invocam, ou que te interpelam. Portanto, o cristão deve estar sempre pronto a falar de Cristo aos outros, sempre disposto a dar testemunho da sua fé. E esse é o grande desafio que todos nós somos chamados a ter. Depois fala também de que devemos viver em boa consciência, diz na leitura. Isso é importantíssimo. Viver em boa consciência ante todos. Quer dizer, se eu tenho realmente o dom do Espírito Santo, se eu acredito no Senhor, se eu venero a Cristo, depois a minha vida deve ser compatível com exatamente a minha fé, não é? Diz, seja vivei com brandura, respeito, conservando a boa consciência, para que mesmo aqueles que vos caluniam sejam confundidos pelo vosso comportamento, vós que amais a Cristo. E depois diz, vale mais padecer por fazer o bem, se tal for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Quer dizer, olha, padecer ou sofrer, todos vamos sofrer, todos, ninguém se escapa, mas que seja por fazer o bem, não pelo mal. E se quando tu dás testemunho de Cristo aos outros, depois te vem algum sofrimento porque se revolta contra ti, porque te acusam, porque te desprezam, porque te segregam, porque... não te preocupes, que seja por isso. É bom sofrer, passar este padecimento pelo Senhor, porque é que tu afirmas a tua fé e dizes que és mais forte que o mal deste mundo, porque Cristo venceu o mundo. Então esta também é uma expressão de venerar a Cristo no coração. E depois diz, e o Senhor te dará vida no Espírito, te dará essa vida espiritual que te faz ver as coisas com o olhar de Deus. E esse é o grande convite. Infelizmente, muitas vezes nós cristãos não alcançamos esta dimensão e vivemos numa fé em terceira, uma fé que é para o meu benefício, uma fé que é para eu ter sucesso nas coisas materiais, para que eu triunfe na vida. E também é uma parte que Deus com certeza nos ajudará, mas a essência é acreditar no Senhor e ter bem, e viver bem a esperança posta em Cristo e na vida eterna, portanto na vida do amor, nesta vida que é venerar o Senhor, que é viver no Espírito. E esse Espírito conduzir-me-á por caminhos de paz e de bem e de fraternidade para com todos e de amor ao próximo. Exatamente. É. Portanto, um coração cheio de esperança, conseguimos enfrentar as vicissitudes da vida em todos os aspectos, e é isso também que queremos partilhar sempre, essa mensagem em cada programa. E com alegria interior. E com alegria interior. Seu Padre, também por aí, também deverá ser por aí exatamente, que cada vez que fazemos este programa, quer eu, quer o Sr. Padre, ou o Sr. Padre Pedro, somos invadidos por uma alegria interior, não é? E fazemos sempre este programa com um sorriso no rosto. Exatamente, penso que isso também é bom. E julgo que, se calhar, é também um sinal de que estamos no caminho certo, não é verdade? Sim, porque quando há a presença de Deus, Deus manifesta-se com os seus dons. Paz, amor, alegria. De onde está Deus, isso existe. Portanto, é natural então, que isso aconteça. Podemos confirmar. Exatamente. Podemos confirmar. Avançamos, Sr. Padre, para olharmos para o Evangelho deste domingo, segundo São João. Jesus promete o Espírito Santo para estar sempre connosco. Exatamente. Tudo a propósito. E tem muito a ver com tudo. Vai neste. No próximo quinta-feira, será a quinta-feira da Ascensão. Depois do domingo da Ascensão, estamos a concluir o tempo pascal, justamente com a promessa do Espírito Santo. Portanto, todas as leituras agora vão apontando para esse grande dom. Para depois, para o domingo de Pentecostes, não é? Exatamente. Portanto, agora Jesus já dizia, antes de partir, eu irei partir, mas não vos deixarei órfãos. Não ficareis órfãos, quer dizer, não ficareis abandonados. Não ficareis sozinhos, porque eu estou convosco e eu virei a vós. E então é essa presença do Espírito Santo que é a nossa força. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis, não é? Porque é através da presença de Cristo no, do seu Espírito, que nós podemos efetivamente viver esta vida com alegria e com esperança, sabendo que Deus nunca nos abandona. O órfão, a experiência de ser órfão, é muito traumática, né? A criança, quando é órfã, cresce do amor do pai ou da mãe, ou dos dois, que ainda é mais terrível. Portanto, isto é muito traumático, sobretudo. E por vezes estão os pais fisicamente, mas são órfãos de amor. Pois, mas quando é órfão. Por vezes ainda é pior. Mas o órfão de vida, eu escuto muitas vezes as pessoas dizerem-me: ah, mas falta-me o pai. Faltou-me o meu pai. A figura. Faltou-me o amor do meu pai. Isso é uma ferida no interior. Então, Cristo... Tem esse exemplo em casa. O meu pai também perdeu o seu pai quando tinha 4 anos e ouço habitualmente dizer isso. É uma ferida. Por exemplo, o dia do pai para ele foi um dia muito triste, exatamente por isso. Por ele dizer, ele não tem memórias dele e diz mesmo: não conheci o meu pai. Isto a propósito do que estamos exatamente a falar, mas portanto, consigo a experiência perceber. de ser órfão é sempre difícil, porque há uma falha de amor. Então o Senhor está a dizer: não vais ficar órfão. Tu, cristão, tu, meu discípulo, nunca serás órfão. Nunca sentirás esse vazio de amor. Jesus refere-se a ele, refere-se ao Pai. Portanto, Deus sempre te amará. E se eu vou partir, se eu não estou convosco, não vos deixarei sós. O Espírito Santo, o Paráclito, virá e será a vossa força, não é? Dizia Jesus: eu pedirei ao Pai que vos dá outro paráclito para estar sempre convosco. Ele é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós e está em vós. Portanto, no fundo, esta experiência cristã é sermos habitados pelo Espírito Santo, que habita em nós, está connosco. Como é que eu posso fazer a experiência de ser habitado pelo Espírito Santo? Pois, eu diria que abrindo a porta do interior. Ainda ontem tive uma experiência interessante, que era a preparação do batismo das crianças, que vão ser batizadas este mês, e dizer-lhes isso: o batismo é receber o dom do Espírito Santo, mas para que o dom do Espírito Santo atue em mim, eu tenho que lhe abrir a porta. E ele não é uma imposição que me domina e me subjuga, é uma oferta que me dá. E se eu a quiser acolher, se eu abrir a porta interior do meu coração, então experimento isto que o Senhor está a dizer: está em vós e habita em vós, vive convosco. E é isso que transforma a nossa vida, que me retira a experiência da orfandade para me fazer viver a experiência da companhia, do coração habitado pelo amor. Isto é a característica própria do cristão e é aquilo que nós deveríamos procurar. O sacramento do Crisma é para isto mesmo, para que eu tenha o dom do batismo, para que eu seja habitado do Espírito Santo e possa dar testemunho, possa falar, dar razão da minha esperança. Mas se eu recebo o Espírito Santo porta fechada, portanto ele acaba por não entrar, exatamente, nada feito. E a porta é a fé. Portanto, eu necessito de uma fé viva e a fé alimenta e vai se alimentando. Portanto, o Espírito Santo alimenta a fé e a fé vai alimentando a presença do Espírito Santo. Não é uma coisa que vem assim de repente. Pode acontecer, como São Paulo, foi um momento assim especial, mas habitualmente é uma coisa, é um caminho que se vai fazendo. É como um namorar. Aumenta o amor, e sem namoro não há amor, e o amor cresce com o namoro. Portanto, e dá gosto de namorar. E é esta que vai aumentar, e este caminho vai aumentando o amor. O Espírito Santo é algo parecido, portanto, é um dom que eu recebo, mas quando vou acolhendo, ele vai aumentando. Quando eu lhe abro a porta e dialogo com ele, faço mais presente. E então a fé torna-se uma fé viva e operante. E é isso que o Senhor nos quer prometer. Aproxima-se os dias da sua morte, o capítulo 14. Portanto, são os últimos dias de Jesus com os discípulos. Ele antecipa-lhes aquilo que vai acontecer, mas garante que sempre estará connosco. E que o Espírito Santo, o Paráclito que se chama aqui, ou o Defensor, aquele que está connosco, que nos vai acompanhar, o dom do Espírito Santo, o Espírito que vai habitar em nós e que isso é que nos transforma. Portanto, fazer a experiência do Espírito Santo, ser batizado no Espírito, como também se diz, não é? No fundo é alimentar esta presença do Espírito em nós. Mas o Senhor, ao mesmo tempo, deixa-nos também um recado, uma mensagem muito importante e que é muito fundamental para todos, não é? Porque diz aos seus discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o Pai vos dará o Espírito Santo, e eu virei a vós e habitarei em vós. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, ter fé, amar o Senhor, é também acolher a sua palavra. É também querer viver o amor cristão como Cristo nos ensinou. Um pouquinho antes, na última ceia, Jesus tinha dito-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, a experiência de fé e do amor ao próximo, eu diria que são as duas faces da mesma moeda. Vir de um lado e vir do outro, mas é a mesma moeda. Não são realidades juntas, não são duas moedas. Eu utilizo uma agora e utilizo outra. Não. Vão juntas. E Jesus insiste muito nisto. Infelizmente, nós, na vida cristã, parece que separamos. E há uma moeda do amor a Deus que eu utilizo, e há a moeda do amor ao próximo que não necessito tanto de utilizar e que eu guardo para mim. Mas na perspectiva cristã não é assim. E aliás, São João até bem dizer: se dizes que amas a Deus e não amas o teu próximo, o teu irmão, és mentiroso. Porque não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E então Jesus aqui insiste no princípio e depois no final repete outra vez a mesma coisa: se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele nesse dom excelente do seu espírito. Então também era bom que, se eu quero viver nessa alegria de que falávamos, que é a presença de Deus no meio de nós e no meu interior, na comunidade cristã, é necessário, faz parte amar o próximo. E quando eu amo o próximo, então o amor a Cristo cresce. E quanto mais amo a Cristo, mais capacidade tem de amar o próximo. E mais felizes somos. Exatamente. E ora está. É? Portanto, é bom que saibamos utilizar as duas faces da mesma moeda. É verdade que há momentos em que eu talvez me dedique mais à oração, mas isso é para depois ir amar mais o próximo. Não é para ficar mais egoísta. O dinamismo da vida cristã é muito fraterno. É muito com o outro. Sou com Deus e sou com o outro. É como a cruz. Estou na cruz, que é uma dimensão vertical, mas também tem a dimensão horizontal. São duas coisas que não se podem separar. E quando eu os pretendo separar, estou a perder o dinamismo espiritual, estou a perder a força do espírito. Então posso ter uma ideologia cristã, umas coisas, umas leis que eu aprendi e que eu tenho que cumprir, mas não tenho a vida, nem o calor, nem a força que é própria do cristão. E como dizia Jesus, nunca serás órfão. Ou seja, nunca sentirás a falta de amor. E diz também a Sagrada Escritura: mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. E é isso que devemos ter sempre presente, não é, seu padre? Para... Portanto, a fé cristã é uma fé afetiva. Há afeto na relação com Deus. E é afeto que eu recebo, e depois sou convidado também a partilhar para os outros, e que se concretiza no amor ao próximo. Muito bem. Ficamos então com estas explicações, este olhar sobre a liturgia do próximo domingo. Senhor Padre, estamos a terminar o nosso programa. Uma sugestão musical para fechar. O que é que nos propõe? Exatamente. Estamos no mês de Maria, então é sempre bom também olhar para Nossa Senhora. Então ficamos com um cântico que é Mãe, olha para mim. E através desse canto unimos a todos os peregrinos, a todos os cristãos que neste mês de maio também celebram a Nossa Senhora na sua oração. Muito bem, vamos então ficar com esta sugestão do seu padre António Loureiro a esta hora. Olha, para mim, então, esta sugestão do Sr. Padre António Loureiro para o encerramento da nossa emissão do programa Palavras de Esperança, um programa que pode voltar a ouvir, se só nos apanhou a meio, vai ficar disponível em podcast no site da Rádio Boa Nova e vai ser reposto no próximo domingo a partir das 10 da manhã. Sr. Padre, muito obrigada por se ter juntado a nós em mais esta emissão do nosso programa. Sei que ainda hoje vai arrumar até Fátima. Sim. Para participar nas comemorações. E fica também o convite para que todos possamos também acompanhar de algum modo a peregrinação de 12 e 13 de maio, que é algo assim muito especial, através da casa, possivelmente será transmitido também na televisão, então vamos todos estar em comunhão com Maria, ainda que não estejamos em Fátima, também revigorar este nosso espírito missionário de crentes e de pessoas dispostas a dar razão da sua esperança a todos aqueles com quem nos encontramos. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada. Nós terminamos esta emissão das Palavras de Esperança e regressamos na próxima semana. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.